gato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ô. Era mumu pra cá, era mumu pra lá, era mumu, mumu pra todo lado. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ô. Era quá, quá pra cá, era quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, ô. Era i, i pra cá, era i, i pra lá, era i, i, i pra todo lado. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha uma ovelha, ia, ia, ô. Era bebê pra cá, era bebê pra lá, era bebê, bebê pra todo lado. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ô. Era au, au pra cá, era au, au pra lá, era au, au, au pra todo lado. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. Pra direitinho as mãos limpar. Foi o que eu fiz. lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave suas mãos e o seu rosto. Você acha que eu posso? Lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave suas mãos e o seu rosto. Oh, não é fácil. Logo, logo é hora de comer. O aroma da comida é tão bom. Mas atenção pra não esquecer de lavar as mãos antes da refeição. As minhas mãos estão sujas. Então lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave suas mãos e o seu rosto. Você acha que eu posso? Lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave, lave suas mãos e o seu rosto. Oh, não é fácil. Esfregue, esfregue bem as mãos. Mostre pros amigos como sabe fazer. Forme espuma com sabão. Que cheiro gostoso suas mãos vão ter. Agora eu estou tão limpo. Depois do café da manhã, creme dental e escova esperam por você. Pra manter dentes bonitos, seu peixinho, o que vamos fazer? Será que penteamos os cabelos? Vamos escovar os dentes. Escovar é pra já. Pra manter o dia inteiro um sorriso brilhante. Escovar os dentes. Escovar é pra já. Será que vamos pintar? Vamos escovar os dentes. Escovar é pra já. Pra manter o dia inteiro um sorriso brilhante. Escovar os dentes. Escovar é pra já. Pra manter o dia inteiro um sorriso brilhante. Onde havia um montão de ovelhas. Elas balem o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de vacas. Elas mugem o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Onde havia um montão de galos. Eles cantam o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de burros. Eles relincham o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de gatos. Eles miam o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de cachorros. Eles latem o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de galinhas. Cacaricam o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Vovô João tinha um sítio divertido, onde havia um montão de crianças. Elas riam o dia inteiro no engraçado sítio do vovô João. Pai querido, pai querido, pai do meu coração, você é o número um. Nunca vamos nos separar, meu papai querido. Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido, pai querido, meu papai querido. Você é meu pai maravilhoso. Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido. Você é meu herói forte e valente. Pai querido, pai querido, pai querido, pai querido. Pai do meu coração, você é o número um. Nunca vamos nos separar, meu papai querido.